Eu recebo aqui no estúdio, ele que é major da Polícia Militar aqui em Foz do Iguaçu, futuro diretor também, né, do Colégio da Polícia Militar aqui em Foz do Iguaçu, Major Marcos Aparecido de Souza. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar dando alguns esclarecimentos aí sobre a implantação do Colégio da Polícia Militar em Foz do Iguaçu. Porque foi algo até que pegou de surpresa muita gente, né, quando veio o anúncio de que o Colégio Estadual Bartolomeu Mitre, aqui no centro da cidade, que é a instituição mais antiga, né, que nós temos aqui, claro, ela nem sempre se chamou Bartolomeu Mitre, mas é a mais antiga realmente aqui da cidade, seria escolhida para ser transformada em Colégio da Polícia Militar. Então a gente até se perguntou o que é exatamente, né, um Colégio da Polícia Militar. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, até das diferenças entre o Colégio Estadual Normal, o Colégio da Polícia Militar, enfim, para que possamos informar aqui os nossos ouvintes. Bom, a princípio, o que define o Colégio da Polícia Militar é justamente a questão de gestão dos alunos, né? Então, a direção do colégio é uma direção que é feita por policiais militares, bem como o contato com os alunos. No mais, tanto os professores quanto o currículo, ele se mantém o mesmo, fornecido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Então, o currículo é o mesmo, os professores que quiserem ficar hoje, que trabalham no Mitre, quiserem ficar, eles permanecerão, bem como os alunos. Aqueles que quiserem permanecer, ficarão, já farão parte do Colégio Militar, e aqueles que entendem que não se adequarão, que não se imaginam na condição de aluno do Colégio Militar, eles podem procurar outro colégio, né, que seja mais adequado, segundo o entendimento de cada um. Agora, o que muita gente associa é até uma questão de disciplina, uniformização. Tem alguma diferença? Tem, na verdade, o grande foco é esse, né? Porque o Colégio da Polícia Militar, ele enfatiza muito a questão da disciplina militar. Então, que a diferença é a disciplina militar dentro de um colégio público. De forma que o professor só vai se preocupar em realmente transmitir os conhecimentos daquela disciplina da qual ele ministra a aula. E essa incumbência da questão disciplinar, a Polícia Militar, através dos seus agentes, ela absorve para si. Então, faz o acompanhamento, orienta o aluno, em casos mais graves chama o pai, envia os memorandos para casa, né? Então tem toda uma questão disciplinar, um manual do aluno que vai direcionar o comportamento dele. Então o grande diferencial é ele, vai dar condições para que o professor dê aula. Que a grande reclamação que a gente tem hoje é que o professor não consegue dar aula pelos atos de indisciplina dentro da sala. Recebi várias comentários de professores hoje que estão afastados da sala de aula justamente por estresse, né? Por não conseguir controlar, porque não foram preparados para isso, né? O professor, ele foi preparado para dar aula, não para lidar com determinados tipos de atitude. Então a gente vai fazer essa parte e o professor fica muito mais tranquilo, com uma turma muito mais disciplinada para poder desenvolver o seu trabalho. Agora, até quando nós tocamos pela primeira vez nesse assunto aqui na RCI, trazendo a notícia, né, de que o Mitre seria transformado em Colégio da Polícia Militar, uma das associações que muitos ouvintes fizeram era de que, por exemplo, o Mitre, ele passaria a ser um colégio de formação de policiais militares. Mas não é bem assim, né? Isso, é uma confusão que se fez, né? Então, na verdade, um colégio militar é um colégio aberto a qualquer pessoa do povo para que possa estudar, né? É um colégio público normal. Não é uma escola de formação de militares, o que é diferente, né? Então, o Bartolomeu Mitre, ele segue o mesmo processo de matrícula que é imposto pela Secretaria de Educação e no caso, se houver mais interessados do que o número de vaga disponível, aí é feito um processo seletivo, mas dentro do contexto normal, da capacidade de absorção dos alunos. E como é que vai ser até essa transição? Porque agora, 2019, já tem, né, um próximo ano letivo aí já encaminhado, né? Já teve pessoal que fez rematrícula, tudo. Vai ser uma transição gradual? Como é que vai funcionar? Isso, a ideia é fazer algo que seja gradual, algo que a gente possa trabalhar em conjunto, tanto o professor Laércio, que é o diretor hoje, quanto a gente vai trabalhar em conjunto para que a gente possa chegar ao final de 2019 com o colégio em condições de receber. Então, foi solicitada algumas adequações estruturais do colégio, né, e a gente vai começar a introduzir essa questão disciplinar de forma paulatina, de forma gradual, para que todos, tanto os alunos quanto os professores, possam sentir o que seria um colégio militar e verificar se realmente tem interesse em permanecer no colégio em 2020 ou não. Ou seja, 2020 já estaria concluída já essa transformação? Exatamente. 2020, daí toda a matrícula já seria para o Colégio Militar. Daí toda a implantação, o regimento interno seria do Colégio Militar. Imagino até que, pelo interesse gerado pelo assunto, né, essa questão que você citou aí de havendo mais interessados do que vagas, seria necessário fazer um processo seletivo. Tem alguma previsão já com relação a datas, enfim? Exatamente. Hoje, então, nós temos 5 colégios militares no Paraná. Então, o Colégio de Curitiba, que vamos dizer que seria a matriz dos colégios da Polícia Militar, já tem mais de 50 anos, e tem toda uma expertise nesse aspecto. No mês de maio, aproximadamente, ele vai lançar o edital para todos os colégios militares do Paraná. Então, no mês de maio, ele já lança o edital dizendo como é que se dará esse processo seletivo, quais as disciplinas que serão cobradas, de que forma, e um calendário a ser definido sobre as provas, o dia das provas, a homologação das matrículas, o dia de início das aulas, enfim, e o número de vagas. Então, no mês de maio, aparentemente, será lançado então esse edital que vai conduzir esse processo seletivo para 2020. E como é que foi até para a definição do Mitre como colégio? Foi uma decisão que contou com a participação da Polícia Militar aqui de Foz do Iguaçu? Vocês já chegaram ali com a escolha do Mitre no local ou havia alguma outra opção que estava sendo analisada também? Não, na verdade a Polícia Militar não participou desse processo de indicação. Essa indicação ela veio pelo que nos foi informado da Secretaria de Educação de Curitiba, né, junto com o Poder Executivo indicando o Bartolomeu Mitre. O que nós soubemos é que o Bartolomeu Mitre, que já teve quase 2.500 alunos num passado, hoje está com aproximadamente 700 e poucos alunos. Então, a cada ano, há um decréscimo no Bartolomeu Mitre, o que preocupava, porque todo colégio ele tem uma função social. Então, aquela estrutura ela é feita para atender um determinado número de alunos. E aí, apesar de todo o esforço da direção, do núcleo regional, para que houvesse um fomento ali de alunos, não foi possível. Então, esse foi um dos fatores que determinou. E só ressaltar que o fato da notícia da implantação do Colégio da Polícia Militar tem feito o pessoal buscar muita matrícula ali nesse período. Então, o colégio hoje teve que abrir turmas extras para absorver já essa demanda que começou a crescer, né? Lembrar que nós estamos do dia 10, ontem, até o dia 21, com matrículas abertas no Bartolomeu Mitre. Lembrando que continua sendo 2019, né, o mesmo colégio, mas a procura tem sido bastante grande nesse período. Portanto, quem tem interesse já vá procurando desde agora, né? 2019 é o ano de transição, 2020 já o ano, né, em que será um colégio da Polícia Militar, o Bartolomeu Mitre. Agora, tem uma outra questão que eu vou lhe perguntar aqui, tem a ver com a nomenclatura do colégio, porque a gente observou até, se não me engano, acho que na Rádio Cultura, né, na outra Rádio AM aqui, surgiu a informação de que pode mudar de nome, né, deixar de ser Bartolomeu Mitre. Procede isso? Como que deve ficar até a questão de nomenclatura? Bom, a indicação que nós temos é que todo colégio da Polícia Militar, quando ele é criado, ele desaparece, o colégio sobre o qual ele foi construído ou foi implantado, ele deixa de se chamar com o nome original dele e passa a se chamar Colégio da Polícia Militar. Então, isso é um fato que foi levantado até, né? Mas é uma hipótese que eventualmente pode ser trabalhada. Não depende da Polícia Militar aqui de Foz do Iguaçu, isso depende de um parecer superior, né? Mas a gente vai levar essa demanda aí, porque realmente é algo que a gente percebe que a comunidade tem um carinho, um apreço, né? Até porque por ser mais antigo, tem uma história ligada muito com o município, né? As pessoas ou estudaram lá, ou conhecem quem estudou, é um ponto de referência bastante importante na cidade. Então, isso a gente vai levar para que a gente possa eventualmente trabalhar, mas a princípio desapareceria o nome do Bartolomeu Mitre e ficaria o Colégio da Polícia Militar. Como futuro diretor, suas funções começam já agora, já 2019, ali no colégio? Nós já estamos desde o dia 29 de novembro já fazendo expediente lá no Mitre, né, conhecendo as instalações, os professores, trabalhando junto com a direção, já preparando essa fase de transição para 2019, já com vista a 2020. Então, amanhã, às 15h30, a comandante-geral, a coronel Aldilene, juntamente com o diretor de ensino da Polícia Militar, o coronel Monteiro, estará no Bartolomeu Mitre para fazer essa apresentação da equipe de transição, né, e o lançamento futuro do Colégio da Polícia Militar. Portanto, amanhã, digamos assim, um lançamento oficial, uma apresentação aí para a comunidade de como vai funcionar? Exatamente. Então, ela estará lá recebendo o pessoal da imprensa, esclarecendo eventuais dúvidas que tenha sobre isso, né? E fazendo a apresentação dessa equipe de transição. Conversei aqui, portanto, com o Major Marcos Aparecido de Souza, ele que assume essas funções, né, de diretor do futuro Colégio Militar aqui de Foz do Iguaçu, essa transição, né, entre Colégio Estadual Bartolomeu Mitre e Colégio da Polícia Militar. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu agradeço, só reforçando, então, desde ontem até o dia 21 estão abertas as inscrições de matrícula no Bartolomeu Mitre. Existe uma série de documentos que devem ser apresentados para fazer esse registro. Então, não é o que você vá lá e faz a matrícula, você entra num cadastro de espera que é determinado pela Secretaria de Educação, e qualquer dúvida nesse sentido, dá uma ligadinha lá na Secretaria do MIT, que eles vão informar certinho quais são os dias, horários e a documentação necessária.